It's me, Mario. Get over here. Hadouken. You're too slow. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Locadora News número 6, né? Se eu não estiver errado. Ou 7, depois vocês me corrijam. E hoje estamos aqui com o Super Mario Cat. It's me, Mario! Presente. Cat Mario, Cat Mario. E estamos aqui com... E pior que tem o Cat Mario agora que eu lembrei. Olha que imbecil. Jogo de pra caralho. E estamos também com Sonic, desgraça. Porra, eu tava preparado no Crash pra fazer o único. Daí agora se chama o Sonic, cara, então. Mas eu sou assim. Sei lá como é. You're too slow. You're too slow. Agora tá Go Fast, cara. E ele realmente fala isso, cara. Ele tem a música do desenho. Ah. Bota aí rapidinho, Dito, a música do desenho. Quero Go Fast. Botando a música na velocidade 1000 pra... Ah, não, mas pô, tô falando tipo o Sonic em si, ele fala. Ele não fala isso, né, cara? Ele só fala o You're Just Low. Tipo, não fala... Ele falou o cara confessa. Não, fala, se for nesse desenho zoado do Sonic Boom aí, que tipo, esse Sonic Boom é absurdo, cara. Ele pega todos as piadas e memes de Sonic e coloca no desenho. Eles chegam a pegar... Nossa, eu comprei aqui o Super Tomate 2, né? Tipo, pô, esse jogo era bom, o clássico da série. Foi uma merda quando virou 3D, né? Tipo, eles fazem referência tipo, pro próprio Sonic, assim, o bagulho, cara. É muito louco. Caralho, a vida é aquele tipo, aquele quadro da Globo, né? A vida imita a realidade, né? Tipo assim, não, sim, o jogo sim. Do Sonic ficou a merda, né? E, enfim, foda-se o Sonic. Eu sou o Guarda Belo e estamos aqui em mais um Locadora News. Hoje a gente vai falar um pouquinho das notícias da semana. Não todas, mas algumas. Não talvez as mais importantes. Mas aqui a gente acha melhor na nossa percepção, porque fazer o quê, né? A gente que manda nessa jossa. E vamos começar hoje com... Ah, cara, vamos começar já chutando a porta já. Cat, começa com a tua notícia. Vamos falar disso que... Isso é uma notícia aparentemente boa. Eita. É... Como? Entrando que nem o Schwarzenegger, né? Knock, knock. Knock, knock. Então, anunciaram o Super Nintendo clássico aí. É... Seguindo a onda do NES Mini. Agora... Com sorte, a gente vai ter mais estoque. E. Belo, vai. Já berra aí, Belo, que eu sei que tu vai. Não, o cara é toda paz hoje, entendeu? Toda paz, pode falar. Vai ter estoque sim, vai. Nintendo vai mandar mais 10 unidades pra. pra poder fortalecer. Claro que vai ter estoque, eu acredito nisso, eu tenho fé. Minha moto, te amo. Bom, enfim, na verdade, o Super Nintendo Mini Classic, na verdade, já tinha sido. Meio que vazado, assim, uns meses atrás, aí ninguém mais falou nada, e aí, de repente, num anúncio no Twitter, no meio do dia, brotou lá o Super Nintendo Classic. E a lista de jogos, tem 21 jogos, no NES, se não me engano, tinha 30, mas esses 21 jogos aí, eu acho que pouca gente pode reclamar, sabe, que a lista tá excelente. Pô, cita alguns aí, Cat. Pode, não precisa citar todos, não. Cita o que você que mais te chamou a atenção. Cara, que mais me chamou... Na verdade, deixa eu falar alguns principais aí, então. Sei lá, o Donkey Kong, tem Zelda, tem Mario Kart, o Mario World, Super Metroid e Star Fox 2, que nunca tinha sido lançado oficialmente. Sei lá. Star Fox 2, lembrando que se você ir aí no Pai Google aí, procurar um pouquinho sobre ele, talvez, eu digo desde aqui, talvez você consiga jogar ele, supostamente consiga jogar ele, entendeu? Boto bastante ou aspas. Se você for no camelô perto da sua casa e achar aquele DVD esperto lá de 40 mil jogos do Super Nintendo num DVD. Pra Play 2? Pra Play 2, que tem aquela musiquinha mó da hora lá. Provavelmente tu vai achar o Star Fox 2, mas que, tipo, ele deu um leak na ROM, tipo, era só um beta, assim, não era a versão completa do negócio. Mas disseram que tem uma versão completa, só que não foi lançada devido ao Star Fox 64, se não me engano. Tipo, ia lançar e tinha um monte de coisa. Tipo, eles estavam querendo fazer um carro-chefe, assim, no 64, né? Depois lançaram o Star Fox 64, e se tu vê o 2 e o 64, vê que tem um monte de ideia, assim, que foi tirada de lá mesmo. Sim. Porra, eu me amarro, cara. Eu joguei essa... Eu falei esses dias aí, em off aí, no WhatsApp da locadora, que eu joguei a fita do Nintendo 64, praticamente até ela virar um CD, cara. Fiz a maioria dos caminhos lá, entendeu? Lutava contra o robozinho lá, que fazia a mão, que lembrava o hobby do... aquele robô da Nintendo. Pô, esse jogo é bom. O Star Fox 64 é bom pra caralho. Inclusive, já deixa aqui a minha ressalva. No Locadora News da semana passada, vai lá, clica, acessa, escuta. Eu botei a música de fundo do Star Fox. Sim, parecia sim. Que eu já estava prevendo o futuro. Tem contatos na Nintendo? Não posso falar, entendeu? Mas parecia que eu já sabia de algo e acabou que... que rolou, entendeu? Acabou que rolou. Isso é o poder da locadora. Tô com medo agora, Bela. Não, fique feliz, tipo, cara. Vai da Nintendo. Star Fox é um jogo, tipo, eu joguei só... Tipo, o que eu joguei muito, assim, foi o do Super Nintendo mesmo. A primeira fita lá, que tipo, aqueles gráficos megas poligonais, assim, que acho que é até difícil de emular esses jogos, assim, tipo... Tem esse Star Fox e o Stunt Race FX, que é um outro jogo meio 3D pro Super Nintendo, que pra emular em Z e SNES, assim, é meio bosta, eu acho que é só um emulador mais... Chip, né? Chip FX, sim, não é um negócio assim? Aham, é desse chip mesmo. Até esse Stunt Race FX aí, ele tem até uma fase que aparece uma nave de Star Fox, assim, era bem maneiro ver isso. Bom, mas comenta vocês um pouco aí a lista que vocês acharam. Faltou, o que vocês acham que faltou, por exemplo? Caralho, ó, isso daí é uma pergunta que, sinceramente, na Nintendo... Não, a gente podia citar os jogos, pelo menos, pra dar um contexto, assim, pra quem... Tá ah, então vamos citar, a gente já tá, cita aí, de graça, tá. Começa aí. Tá aberto? Ó, tem o Contra 3 The Alien Wars, tem Donkey Kong Country, o primeiro, Earthbound, o Modern 2... Que tanta Fantasy... gente pedindo, desculpa te atrapalhar, mas tanta gente... Cadê Earthbound? Cadê Mord? Isso aqui, cara, foi o Red que pediu lá dentro. Bota essa porra no Super Nintendo. Não, é que o negócio é que... Eles, o que mais querem é o Modern... Eu quero mais o Modern 3, né? Sim. Que nunca saiu oficialmente aqui. Tá, continuando a lista, o Final Fantasy 3, que na verdade é o Final Fantasy 6, né? Que é aquele com a Terra, que cheio de personagem, assim, que saiu oficialmente no Super Nintendo. Provavelmente é o que o pessoal mais gosta, assim. Final o F-Zero, Ken, né? Que... Final Fantasy do Ken. Deve ser o único que ele deve gostar em algum ponto, assim. O F-Zero, que é o jogo clássico lá, que usa o chip FX, sei lá o que. Não, como é que é? O Mode 7 ao máximo. O Kirby Superstar. Cara, o Kirby tem tanto jogo e pra mim a maioria é igual, então não sei qual que é a diferença desse. Acho que esse aí é aquele que tem aquele jogo de tu quebrar a tábua, né? Daí tipo, tu vai tentar quebrar a tábua, daí tu quebra o planeta, assim, é show de bola isso. Caralho, tu vai quebrar a tábua. Porra, é tipo o Goku, né? Quebrando uma tábua, quando ele quebra a tábua, ele quebra o planeta junto. Mas, tipo, se tu vai apertar com fazer a pressão certa, daí mostra, tipo, o planeta rachando assim, é, tipo, pensa, caralho, o Kirby é muito foda, bicho. Daí, deixa eu ver. O Dream Course, eu acho que é o... Como é que é? É um que, meio, tipo, a arte é meio giz de cera, assim. Ele é bem bonitinho, cara. Eu não lembro direito, cara. Eu lembro que eu joguei, eu acho que quase todo Super Nintendo de Kirby, assim. Só que, tipo, não consigo diferenciar pelo nome, tá? Esse Dream Course não é aquele que é, tipo, como se fosse um... É meio que um golf, né? Você escolhe o Kirby, vai rolando, um negócio assim. Ah, não vou falar dessa porra, não. Também não lembro, não. Continua, tigra. Foda-se. O The Legend of Zelda, Link to the Past, o aí clássico. Sim. Sim. Provavelmente, discutivelmente, um dos melhores da série, né? O Mega Man Sim. X, outro clássico do Super Nintendo, né? Pô, tá com a musiquinha, tá com... Secret of Mana, que também é outro que o pessoal fala muito bem, assim. Joga pra caralho. Sim, realmente, a trilha sonora, principalmente. Sim, vai ter o Star Fox, o primeiro, e o Star Fox 2, que basicamente é um lançamento, isso aí, né? Pra... É, né? Tipo, nunca foi lançado e vai ser lançado. Suposto! Suposto! É, não, é um lançamento mesmo. Lançamento, sim. Tá, continuando. Super Street... Quer dizer, não. É Street Fighter 2 Turbo, I Hyper Fight, que, bom, todo mundo já conhece, né? Um dia aí vocês vão ouvir o... É o que tem a câmbio, o Feilong? Cara, se não for, puta que... Não, não é. Não é? É o Super, mas até que é melhor porque o Super no Super Nintendo é meio cagado, tipo, principalmente de áudio, assim, eu lembro que a trilha sonora é totalmente fodida, assim, parece que cagaram. Sim, é da placa de som, velho. Deixa eu ver. Super Castlevania 4, com certeza, esse aí, nossa, esse aí é topíssimo demais pra ter, né? Joguei pra caralho. Opa, Super Ghosts Super Ghost in Ghost, Ghost in Ghost, né? Que é o do Arthur lá, o maluquinho que anda de armadura e o jogo é difícil pra caralho e depois anda de cueca. Tá na merda, né? pra quem não dá sossega, né? Minha explicação é excelente também. Super Mario Kart, o primeiro da série, que... Nossa, cara, eu joguei esse jogo recentemente, não sei se vale a pena ressaltar aqui, já que a gente tem que ser rápido, mas... Eu fui no evento de locador aqui, tem uma galera, tipo, um bagulho de arte... O evento assim, da locadora, ó, pede dinheiro desse teu... Evento de locadora, tipo, os caras têm, tipo, um porãozinho de arte, assim, uma casa... É, tipo, é cheio dessas bagulho, tipo, o nego imprime, tipo, um negócio e cola na parede, assim... É cheio de coisa nerd, daí uns bicham lá, colocam o seu Fora Temer, essas bostas, penduram suas bonecas. Que isso? Cara, essas coisas de estudante da revolucionário de humanas, né, cara? Daí eles fizeram evento de locadora lá e tinha um Super Nintendo mesmo pra tu jogar lá. Daí, tipo, pô, maneiro. Eu fui jogar o Mario Kart, né? Tipo, tinha bem pouca fita, assim, e o que mais jogava era o PlayStation 2, porque era pirata, tinha mais jogos, assim. Daí o Super Nintendo, tipo, cara, Mario Kart é muito bizarro. Não pode, não consegue ver as coisas, cara. É bizarro, vai jogar aquele Battle Mode. Tipo, quando algo tá muito distante, cara, é difícil de ver demais, cara. É muito estranho. É, o primeiro Mario Kart tá bem datado. É, tá bem datado, cara. Eu fiquei triste com isso. Bom, continuando. O Super Mario RPG Legend of Seven Stars, que já ressaltando um nosso camarada do Surfista Iluminado, diz que esse jogo é ruim. E só pra dizer, pra tomar no cu dele, porque... Caralho! Que isso, meu Deus, cara, olha que heresia. Ainda vamos aproveitar a oportunidade. Deixa eu ver. Super Mario World, todo mundo já conhece, já deu tudo. Clint vai babar o ovo agora. Ai, é Super Mario. Pato. Outro amigo nosso lá do Wikicast Lamentáveis. Super Metroid, que esse eu posso babar o ovo, mas eu não vou, vamos se apressar aí. O Super Punch Out. Que é o Punch Out do Super Nintendo, né? E o Yoshi Island, que esse é outro fodão, assim. Que vale muito a pena. O Yoshi Island é o Super Mario World 2, alguma coisa assim? Exato, sim. Né? É basicamente. Deixa eu fazer uma observação inútil. Pode fazer. 11 dos 21 jogos começam com a letra S. É porque era mania de Super, não sei o que, de Super. O Street Fighter eu tô estranhando aqui de não ter Super Street Fighter 2 Turbo. Não, tanto que o Donkey Kong. O Donkey Kong Country é Super Donkey Kong no Japão, cara. Sim, olha só. É? Nintendo é genial, né, cara? É essa empresa. Como eu gosto quando chegou no 64, né? Daí, tipo, porra, vamos colocar os nomes do jogo no 64. E quando tiver a sequência, foda-se. É tipo o Wind Eleven, né? Tipo, Wind Eleven. Daí quando tem o 11, o que faz? Porra, muda pra PES aí, velho. Faz sentido. Eu tinha no Game Boy Advance o Wind Eleven 2002. Eita! Então fui quebrado minha teoria, cara. Pois é, não sei. mas então, agora fala aí qual jogo que vocês botariam e qual vocês tirariam pra botar esse jogo. Com certeza tiraria Street Fighter, cara, porque, tipo, por mais tipo, é um clássico, tudo bem, mas, cara, é muito meio bosta, assim, jogar no Super Nintendo essas coisas, cara. E tu colocaria qual no lugar? Agora deixa eu pensar, peraí. Não, mas falem aí vocês enquanto eu penso, né? Ah, mas falem vocês aí depois. Depois eu falo de novo que eu não quero. Tá, então eu vou dizer o meu aqui, cara. Eu. Porque todo mundo comentou, né, cara? Eu tiraria. Não vou falar que eu tiraria qualquer um. Mas, porra, eu tiraria até o Star Fox 2, que eu tô curioso pra saber o que a Nintendo vai fazer pra botar o Chrono Trigger, cara. Porra, é um marco do Super Nintendo, assim. É um marco dos jogos em si, do mundo dos videogames. E é o marco do Super Nintendo em si, cara. É o console que saiu essa pérola, né? Parece até falando assim, é foda, porque eu babo muito ovo de Chrono Trigger, mas, cara, eu faria isso fácil. Eu trocaria fácil. Mas a lista tá foda, hein, cara. A lista tá muito foda. É de deixar qualquer colecionador de Super Nintendo real mesmo, sem ser o Mini, com inveja, cara. Porque aqui no Brasil, se você tentar comprar esses jogos de forma... Mercado Livre, essa coisa toda, né? E tentar fazer esse videogame, irmão. Você prepara teu bolso. Fitas originais, prepara, né? Prepara o KY, porque que vai entrar, mano. Vai entrar bonito. Na verdade, eu, como já comentei algumas vezes aqui, eu joguei. Não tive muito contato com o Super Nintendo, assim, em muitos jogos. Então eu joguei só os três dessa lista. Três ou quatro. Acho que dois. Porque praticamente é um videogame novo, né? Uma nova geração que tá surgindo. Não seria uma nova geração, mas, porra, eu aproveitaria pra caralho isso aí, porque eu joguei poucos mesmo. Mas como o Desgraça falou, tipo, o Kirby é sempre meio parecido, podia tirar um Kirby, né? Bota o Top Gear. Uhum. Gear aí, cara. Top Gear é... Aí sim. Bom, cara. Eu podia rolar até o Top Gear. Eu gosto muito do Top Gear 3000. 3000, 2000, sei lá, eu não lembro. Porque não, tem alguma coisa mil. É, entendeu? Não. Você queria o classicão, né? Que você ganha a corrida. Esse é o melhor do Top Gear, né? O cara, quando ganha a corrida, parece que eles são pilotos de Fórmula 1, né? Todo mundo de roupa de Fórmula 1, sendo que os caras pilotam carro comum, né? Tipo o cara pegar um Passat e disputar. Não, velho. É corrida de carro de turismo, cara. Eles usam macacão também. Normal. É, daquele jeito, então eu errei. Errou! Entendeu? Mas eu achava muito engraçado essa porra, eles levantando coisa com champanhe. Eu falo, cara, esses caras, porra, pilotando Chevette, Opala, então achando que, porra, são piloto de Fórmula 1. Desgraça, não, fala do teu jogo aí que tu tiraria pra gente pular logo pra próxima. Não, tipo, tiraria, cara, pensando aqui, daí, tipo, falei Street Fighter. Street Fighter pelo menos é um jogo de luta, tá? Não sei se eu tiraria exatamente, mas o Secret of Mana eu nunca fui muito chegado, então, tipo, se fosse pra colocar um outro jogo no lugar, eu tiraria ele. E colocaria, tipo, cara, pra mim, pode dizer que esse jogo não tem importância nem nada, tipo, assim, realmente ele não tem, mas eu acho um jogo muito foda que é o Tetris Attack. Pô, o jogo é bom pra caralho, mano. Sim, mas, pô, é, tipo, né, não é que ele tem... O problema é que não tem muita importância, assim, mas eu colocaria ele e, tipo, também tiraria um Kirby, esse Dream Course, provavelmente, e colocaria pelo menos um, sei lá, cara, é meio... Esse é, tipo, os que eu escolhi basicamente são bem controversos, assim, tipo, não são clássicos nem nada, mas, tipo, quer dizer, podem ser até clássicos, mas não são tão importantes que, tipo, um Harvest Moon pra mim, pelo menos, seria mais... Seria legal também, seria legal. Cara, vocês não estão sabendo de nada, não entrou Ronaldinho Soccer, não entrou o Campeonato Brasileiro, não entrou Pokémon Stadium, não entrou o KOF 2012, não entrou 2012. O Sonic também. O Sonic, cara, de Sonic 4, caralho, mano, que nunca existiu, mas, quer dizer, existiu pra Nintendo, né? Vamos pra próxima notícia, então. Desgraça, pode vir com a tua. Eu quero mergulhar nessa piscina de ódio, cara. Pode vir, pô. Aqui a gente tá pra... Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra odiar, cara. E, cara, desculpa aí, pessoal. A gente vai falar de Capcom de novo e de Marvel vs. Capcom, né? Oh, não. Not again. Né? Tipo, a gente vive falando da Capcom, tem sempre post da Capcom. Desculpa aí, eu sempre falo de Resident Evil. É meio chato, mas... É um negócio, cara. É uma empresa que fez jogos fodas. Se eu for fazer, tipo, os top 10 jogos, provavelmente vai ter uns 3, 5 da Capcom, mais ou menos. Cara, eles só fazem cagada agora. Tipo, quer dizer... Agora, tipo, sempre é discutível, mas geralmente eles estão fazendo cagada. Então, o Peter Rosas, que é conhecido como Combo Fiend no meio competitivo de jogo de luta, ele é o cara fodão aí, o produtor de Marvel vs. Capcom Infinity e do Street Fighter V, e ele já participou de outros jogos da série, eu acho que o Ultimate Marvel e o Ultra Street Fighter. Ele deu uma entrevista sobre... como é que é? Deixa eu só ler o título aqui da Gamefly. Ó, Devson preservar a profundidade, pegar os personagens e arrumar a cara da Chun-Li. Isso, pelo menos, eles acertaram. Daí, tipo, dá pra se você ler a entrevista, ali tem o link do Tecmundo, porque a gente vai colocar no post. A gente não fez o post, desculpa aí. Só que o negócio que perguntaram pra ele, tipo, o que você acha desse problema de não ter os X-Men, né? Tipo, e pra quem é, sabe, tipo, meio de cinema, assim, é nerd, mano, já de quadrinho e meio de cinema, sabe que a Marvel Studios não tem o direito dos X-Men. Então eles meio que boicotam, quer dizer, é pra dizer que boicotam, né? Eles não dão tão destaque pros quadrinhos do X-Men e outras mídias, assim. Por isso não vai ter, tipo, é o que dá pra entender que não vai ter os X-Men no Marvel Infinity, tipo, no início, pelo menos. Não vai ter no roster inicial. Daí o cara mandou essa, né? Tipo, ó, se você é um fã moderno da Marvel, talvez você nem lembre dos X-Men, tipo... Ele fala que, ó, você pode, nem lembra do X-Men, mas você pode conhecer, tipo, os Guardiões da Galáxia e o Pantera Negra. Tipo, cara, porra, vai se fuder, velho. É aquele negócio, o cara tá numa posição de merda, né? Tipo, acho que ele não pode falar diretamente, tipo, não, você sabe, né? A gente tem um problema de direitos autorais e blá blá blá. Não, então ele vai ter que dar uma desculpa, mas é tipo a pior desculpa possível. Mas essa não, tipo, não é o ponto principal da ferida, né? Que ele fala basicamente, deixa eu só pegar o trecho aqui pra ver certinho, né? Aqui, ó. Ele tava, tipo, dos personagens, tipo, ah, é que nem a gente já falou no podcast lá da... E outros podcasts, incluindo o do Locadora versus Capcom lá que a gente fez, né? Que ele fala aqui, ó, sobre os personagens, ah, como é que é, tipo, não vai ter, tipo, Magneto, Sentinela, que são personagens clássicos, né? Daí ele manda, se você pensar nisso, esses personagens são só funções, eles só estão fazendo coisas. O Magneto, ele é, tipo, o favorito porque ele tem um dash de 8 caminhos, tipo, ele pode dar um dash pra cima, pra baixo, pra qualquer lado, assim. Daí eles pensam, tipo, cara, isso é só uma função, né? A gente vai fazer, colocar isso no Nova, na Capitã Marvel, no Tron, e tá de boa, tipo... É o cara, estamos fazendo um crossover, um negócio de crossover assim. Nossa, a gente vai colocar a porra da Capcom versus a Marvel. Daí, tipo, ah, foda-se, o personagem tem que ter função. Pô, então coloca o tio Joaquim contra a Capcom, cara. E coloca, tipo, os mano, coloca, cara. Já te falei já. Coloca, tipo assim. Grande Família versus Capcom, é... né? Caralho, Grande Família versus Capcom ia ser foda. Não, cara, faz. Se é pra fazer só jogo de berço e é só função, cara. Mas, tipo assim, Saci Pererê versus, tipo, um personagem foda aí da Turma da Mônica. Tipo o Bento, entendeu? Mas uma porra assim, podia ser Locadora versus Capcom mesmo, hein? É, realmente. É, Locadora versus Capcom também, entendeu? Bota o Ken-O versus Ken, que ele não gosta da marca. O Pera Ken, aí. Ken eu não gosto do Ben, eu acho. Não, contra Capcom. Não, o Ken-O versus o Ken, tipo, quem é o Ken, né? É. O Ken-O versus a Capcom seria o Ken-O sozinho versus todo mundo, né? Toda... A Capcom faz uma fila pra ele pegar o cara, os caras na porrada, né? Entrando um pouquinho aqui no assunto que você puxou, que eu acho que esse da Nintendo vão ser os focos hoje do Locadora News. Cara, ele falou de um jeito totalmente, ele falou, até comentei lá, ele falou como um programador de jogos, e eu tenho toda a razão, eu te dou toda a razão, cara, porque a parada é o seguinte, cara, é apelo. Quando você vai lá, você vê o Ryu e o Wolverine na capa, cara, isso vende jogo. Caralho, Wolverine, cara, praticamente, foda-se os X-Men, cara, o Wolverine tá aí sobrevivendo há muito tempo, talvez até sozinho, carreira solo, entendeu? O... Pô, ele é imortal, o... cara. É, o... Puta que pariu. O Magneto aí, que ele falou que o... É, Magneto, não sei o quê. Mano, tu bota, procura uma imagem do Magneto, até quem falou isso foi o Maximilian Dodd. Procura uma imagem do Magneto, você vai ver, cara, ele é o antagonista dos X-Men, entendeu? Ele é o cara que tá lá que... Porra, você de vez em quando não lembra o nome de um desses X-Men, mais assim, sei lá, o cara, vi aquele filme com um cara que corre, que é o Mercúrio, né, o filho do Magneto, inclusive. Aquele cara que aí grita no chão e voa. É, não sei o que, mas você pergunta assim, pô, quem é o inimigo dos X-Men? Ah, o Magneto. Ou então, ah, a Sentinela. Entendeu? Então, esse assunto, esse papo aí que ele deu, é errado, né, cara? Ele falou de um jeito meio bobo, né, cara? Pode falar assim, o jeito que ele falou de uma forma muito banal, cara. Isso, cara, você só falou burrice, cara. É, e esse cara não ele, o jogo... Como você tá é burrice, bota o Caetano Veloso. Você é burro, cara, não. Não. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Não entendi o que você falou. É. Não, esse que é, tipo, é tipo que nem no Japão. Vamos pegar um exemplo que eles pagam atores, tipo, cachê de milhões e milhões pra continuar fazendo um personagem. Ou, tipo, um dublador que nem nos Simpsons, que os caras fizeram a greve lá e, tipo, os caras não vão aceitar uma outra voz pro Homer, não vão aceitar outra voz pro Bart. Tipo, cara, é isso, é tipo, é um bagulho que é importante. A imagem do personagem é importante. Sim. Não importa se tu colocar, sei lá, o tio Juvenal com o movesete do Doom, cara, do Dr. Doom. O cara vai querer jogar de Dr. Doom, não, com o tio Juvenal, caralho. Sim, ele falou do Nova, cara. O Nova não tem... Cara... Não, ele falou, tipo a função do Magneto, que ele tem o Dash que vai pra qualquer direção, né? Sim, aí, tipo, mas... a gente colocou o Dash no Ultron, no Nova e na Capitã Marvel. E vocês que sentem falta do Magneto vão ter um substituto. Não, cara. E se você colocar junto, cara, se duvidar, o Magneto sozinho... Ele tem mais apelo do que esses três juntos, cara. E olha que eu sou um dos poucos que defende o nome. Não, e pensa o seguinte, cara. É um negócio, tipo, que nem a gente fala, vai mostrar o casual. O casual vai ver, tipo, ah, eu quero comprar o Marvel vs Capcom, quero jogar de Wolverine. Daí não tem o Wolverine. Daí, tipo, o cara do competitivo vai querer jogar de Wolverine, tipo, ele. O cara competitivo, ele vai querer jogar o jogo por querer jogar o jogo, mas o público maior, que é o casual. Que vai, tipo, por mais que não mantenha o jogo vivo, que nem o pessoal que joga Ultimate Marvel vs Capcom até hoje, né? Tipo, esse é o cara que vai dar bastante venda pra parada aí. Porra, eles não querem colocar um garoto propaganda como o Wolverine, assim, que é mega popular na parada, velho. Tipo, é um bagulho meio revoltante, cara. Sim, é. Sei lá, cara, o jeito que ele falou. Ultimamente, esses caras de game estão precisando de uma aula de falar. A gente aqui no Locadora também, mas eles estão precisando mais do que a gente de como se expressar pro público. Porque puta que pariu, irmão. Toda semana tem alguém falando. Todo dia tem uma merda, né? Bota aí falando uma merda. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Esse locador é o de mais referência, né? Bota aí o Alborguete aí. Todo dia tem uma merda, entendeu? Todo dia alguém vai e fala uma bosta e nego faz mó. Tipo assim, bota essa merda no pedestal, né? Pra que todo mundo fique sabendo. Falou besteira, vida que segue. O jogo tem lá suas coisas boas, mas ainda tem muito contra, entendeu? A galera ainda, como eu falei, eu tava vendo uma live, um Real Talk lá, né, do Maximilian Dodge, um canal do YouTube até legalzinho, aconselho vocês a assistirem, e ele fala sobre isso, que tipo assim, tá meio xoxa a lista de personagens, tá faltando um pouquinho de apelo, talvez esse apelo que o cara não entendeu, tá faltando um pouquinho desse apelo. É que é um negócio, né, que eu acho que se tipo, pelo menos o roster tivesse legal, tipo, mesmo, tipo, que nem a gente reclamou lá que o jogo tá feio, o jogo tá parecendo meio que sem graça, assim. Se o jogo fosse visual bacana, tivesse... Parece divertido de jogar e, tipo, alguns personagens bacanas e, tipo, eles dessem essa desculpa, a gente não ia ficar tão puto. O problema é que é, tipo, tá acumulando a cereja no... A cereja de bosta no topo da torta de bosta, né, cara? Tá incrível. Caralho. Beleza. Vamos puxar agora pra uma próxima notícia. Chega... Não vou falar que vai ser a última vez que a gente falou de Marvel vs Capcom, mas... Tomara que sim, cara. Eu tô de saco cheio. Vou fazer uma citação aqui muito rápida sobre o Big Festival que tá rolando. Rolou lá em São Paulo, inclusive quem ganhou foi o Overcooked como jogo do ano. É um festival que tem essa questão de temática indie, mas eu quero citar aqui na minha notícia. É a notícia sobre o Overwatch, cara. Que o Overwatch é um game que foi criado para ter essa temática de esporte, né? Para ser o esporte cabeça da Blizzard. E parece que não tá indo muito bem no cenário competitivo. Tá rolando uma certa série de problemas. A galera tá reclamando que a Blizzard não deu o suporte certo pro jogo. E antes que alguém me ia falar, mas Overwatch é do caralho, não sei o que, eu também acho que é um jogo muito bom, é muito divertido, é um jogo que você... Eu paro no computador aqui, cara, essas partidas rápidas, de vez em quando dele de 2 minutinhos, de 5, cara, caralho, já... Tipo, você joga e você fica satisfeito, entendeu? Você fica... Coisa, é um jogo muito bom, entendeu? Mas parece que, em si, o objetivo dele, né, bota aqui o suposto objetivo dele, não tá sendo concluído, né, cara? Até porque esse cenário... Pra mim, quando pode dizem falar que o jogo é competitivo, não faz sentido nenhum pra mim, cara. Uhum. Porque Overwatch é um jogo muito fácil, cara. Tipo, qualquer um pode. O negócio dele é a simplicidade. Tipo, não tem como um profissional fazer um bagulho tão incrível assim no jogo, cara. Por mais de, o cara se pendurou no arco ainda o Widowmaker e matou 5 com headshot. Tipo, pô, legal, mas. Eu vejo isso, sei lá, um maluco jogando Counter-Strike, Rainbow Six Siege, por mais que não dê pra se pendurar, né, mas os caras têm... É a mesma coisa, tipo, é um jogo de tiro e deu, né, mas... Eu não entendo o que eles querem tanto pular pra essa parte de competitivo, que pra mim não é o foco do Overwatch, o negócio é que nem eu falei do Smash Bros. Imagina se Smash Bros. Não tivesse como tu tirar os itens, e não ia ter competitivo tão forte que nem nego quer puxar assim. E eu acho melhor eles nem investir nisso ou... Cara, que pra mim, ou eles mudam como é que é o jogo, pra eles fazerem, tipo, um jogo um pouco mais complexo, assim, com maiores possibilidades pra ter um, como é que é, uma separação maior entre jogadores, o que pode afastar o público casual que joga ele, né? Mas, pelo menos, a parte competitiva, eu acredito que vai avançar, mas, além disso... Deixa eu fazer uma pergunta aí, só, interrompendo, que eu sou o único que nunca joguei Overwatch. Mas eu cheguei a assistir um campeonato de Overwatch e eu achei muito, muito divertido de assistir, cara. Mesmo assim, entendendo... Não, o negócio de Overwatch, tipo, tu não entendeu o negócio, mas ele é bem simples se tu pensar, tipo, ele é... Até que dizem que ele é mais um MOBA, né, mas, tipo, tu conhece MOBA, Cat, então tu vai entender um pouquinho da, tipo, que cada herói tem sua função, tal coisa. Ah, não, eu sabia, eu jogava Paladins, né, então eu consegui... Ah, sim, o Paladins. Tá bem, é. Tá vendo o campeonato de Splatoon na E3. tipo, também é um jogo simples. O que, que eles fizeram pra fazer o competitivo? Tipo, eles fizeram uma melhor de 5, digamos assim, e que vai alternando entre modos. Então, o time é obrigado a ter uma compreensão de vários modos e saber como atacar da maneira certa em cada um. Será que... Eu não sei se o Overwatch tem mais modos do que o aquele tradicional. Sim, sim. Ou, não sei se isso seria possível fazer pra tentar levantar o cenário competitivo. Não, é que, tipo, o competitivo é só o modo padrão de Capture the Flag ou Capture the Point lá. Quer dizer, é Capture the Point e como é que é o outro? É, na verdade, é Capture a carga, tipo, não sei. Empurrar a carga. É empurrar a carga. Tipo, só tem isso. Daí, fora isso, tem o Arcade Mode. Daí tem competição de 3 contra 3, 1 contra 1, daí tipo, tem outras variáveis, assim, mas é tipo casual mesmo, cara. Tipo, isso que eu não entendo. E a própria Blizzard, lembro que pra se inscrever lá precisava tipo de 1 milhão, e, tipo, era a ideia fazer tipo por estado. Tipo, cara, não é assim que se faz competitivo, meu irmão. Vai se fuder, cara. Tu acha que é o futebol agora, velho? O jogo entrou aí agora, faz sucesso, mas tipo, pegar tipo um estado. Sei lá, eu acho que eles falaram estado ou país, tipo, pra... E como é que é a empresa maior, tipo, uma Coca-Cola, assim, patrocinar. Cara, eu acho isso uma cozice gigante, cara. E, tipo, que nem eu falei, o Overwatch pode ser divertido até assistir em algum momento, mas eu não acho aquele bagulho que vai cativar tantas pessoas. Tipo, se tu vê no Twitch, eu acredito que tem mais pessoas vendo, tipo, gente jogando Overwatch, tipo, geralmente uma mina com a Khan e peituda, mais do que, tipo, uma competição, né, cara? Mas, e, tipo, pega, por exemplo, o Dota, que eu e o Cat jogamos. Eu jogava, no caso. Né? Daí, tipo, tá lá o Dota, tipo, dizendo, ah, meu Deus, tem uma competição aqui, se tu quiser assistir, clica aqui. E, boa, daí o Overwatch tu vai jogar, só tem a opção de jogo, não tem a opção de assistir. Tipo, não tem tá tendo campeonato de tal coisa, clica aqui pra assistir. Não, o jogo tá passando e tipo, nem vai saber exatamente se existe um cenário competitivo ou não, se tu não for atrás, cara. Pois não dão tanto destaque, assim, por mais que... Eu lembro que eles fizeram também um bagulho de montar time, só que eles montaram o time na popularidade. Então, youtuber tal, fulaninho, vai entrar pra tal time, sendo que... Ele é só popular, ele não é um cara que joga tão bem. Então, cara, pra quê? Inclusive, essa questão que o De Graça contou aqui, não falando mal nem nada, tô aqui comentando aqui por alto, que no time do, acho que, não sei se foi do Canadá ou do Brasil, não vi muita notícia, mas o BRKS Edu, né, tava num time desses aí de Overwatch, e pra fechar aqui, que eu acho, da minha... Enfim, da minha... tipo, tu nem comentou, tu só disse, ele tava lá. É só porque tu comentou, eu lembrei disso, que o Edu Mas alguém viu isso, alguém viu comentários disso, pelo que eu vi, tem um monte de gente falando, pô, isso daí é uma bosta, porque, tipo, os caras não jogam tão bem. Sim, é, muita gente reclamou, eu acho que se eles ali, eles querem fazer desse jeito, de graça, o nego pode gostar, o nego vai enfiar o dedo no cu, mas vai fazer o que manda, então os caras, o principal problema que eu acho aqui, pra gente... finalizar também essa notícia, porque o Edu em si, ali, eu acho que ele não tem nada a ver, ele entrou ali naquele meio e segurou a bomba, mas vai dar muito pano pra manga se eu puxar esse assunto. Mas o que eu acho foi o seguinte que rolou, e por favor, vou falar aqui só pra gente encerrar isso e já puxar os finalizinhos e pra não estourar muito tempo. A questão foi que a Blizzard pegou muito jogo online também, é um problema que de vez em quando acontece com a Ubisoft, lançou Heroes of Storm, o Hearthstone, né, e o Overwatch, que são jogos assim que, querendo ou não, por mais que tenha esse problema aí que não alcança tanto o competitivo Overwatch, são jogos assim que tem gente pra caralho, menos o Heroes of Storm, que... Mas os outros dois... Eu vejo que tem bastante gente que joga, mas ele é bem simplificado, assim como o Hearthstone, mas o Hearthstone, pelo que eu vi, ainda tem um cenário competitivo. Acho que eles fazem, tipo, uma medida, sabe, tipo, quanto de público tem isso aí, qual que é o cenário competitivo e quanto isso rende pra gente. Eu acho que eles estão vendo que o cenário de competitivo de Overwatch não tá rendendo bastante pra eles. Sim, e a gente, muita gente esquece, mas isso é uma parada muito nova, entendeu? É muito recente. Então, enfim, na minha opinião, a Blizzard tem que realmente, se tá desse ponto, se ela quer pegar o competitivo, ela abraçar mais a causa. Se ela não quer e quer que o seu jogo torne algo pra casuais, que também não é, se você parar pra pensar, não é um problema tão grande, cara. Entendeu? Pode ser, e ela pode fazer tirar dinheiro disso, porque é a Blizzard, né? Ela tira dinheiro de uma porrada de coisa, tira dinheiro de coisa que já é antiga pra caralho, a gente compra até hoje. Eu sou um deles. Mas, enfim, pra fechar aqui o news, vou falar um pouquinho. Essa semana saiu a lista dos games da Plus e da Live. Da Plus, cara, PS4 vai ter Until Dawn e o Game of Thrones da Telltale. Pra PS3 vai ter o Tokyo Jungle e o Darkstalkers Resurrection, que eu achei muito legal. Do quê? Pra mim, terceiro... Pera aí. O Darkstalkers... Falou Top Jungle? É, Tokyo Jungle. Ah, tá, bom. Aí, o Top Jungle. Top Gear pra PS3. Pra PS Vita, que o quem tem, eu faço essa parte só pra você, quem? Vai sair o Elemental e vai sair o Don't Die Mr. Robot, que não sei se não deve ter nada a ver com a série Mr. Robot, que eu acho que esses dois são crossplay, se eu não me engano. Enfim, posso estar errado, se tiver errado, fazer o quê? Pra lá na live, Xbox One, vai sair o Grown Up. Para, deixa eu falar o negócio. E o Lambal pra 360 vai sair o Kenny Lynch 2, que vai ser um jogo bom, eu não joguei. É, e o Lego Piratas do Caribe. E eu acho que é isso. Outra coisa importante também: as promoções da Steam da nuvem continuem, vão lá, gastem o dinheiro de vocês essa hora, porque a promoção tá fraquinha, mas depois a gente sabe que piora e fica salgado alguns jogos. E vai sair também uma DLC, pra falar a verdade, já saiu a DLC do Bomberman do Switch. Pra quem tem Switch, Cat, essa é pra você também. Pô, o Bomberman tinha que estar no Mini NES, cara. Pô, é no Mini sim, NES. Sim, né? Sim. O tapinha do Cosmentos ainda. O negócio aqui. Ah, se tiver certo, tá certo. Se não tiver, pode... tipo, como é que tu falou, cara? Agora eu não lembro, pô. Deixa eu acabar essa porra. E o. Cara, até esqueci. E vai sair uma DLC pro Bomberman, que vai ter personagens lá tirados do Castlevania, do Gradius, daquele joguinho de nave, e, choquem-se, vai ter o Pyramid Head do Silent Hill no joguinho do Bomberman. Nossa, que louco. Coisa cara, louca é pouco, né? Louco é pouco. E vamos finalizar com uma pergunta. Ainda bem que tá gravando, porque eu quero ver isso de novo. Eu faço... Acabou. Não, peraí. Eu tenho uma pergunta final, fala, cara. Que personagem da Konami vocês colocariam no Bomberman? Valeu, no Bomberman. Não, então, responde aí, fiado. Caralho, eu colocaria, sei lá, sou putinha de Castlevania, eu botaria o Alucard. Já fiquei feliz já pelo outro meu mundo, mas eu colocaria o Alucard. Colocaria o Snake, cara. Puta que pariu. Não, já é um só, já, cara. Escolhe aí logo. Eu botava o Link. Ele também toca bombinhas. Pô, da Konami, caralho. Da Konami, porra. Mas daí, mas não pode ter um parceria com ele? Botar o Link? Não sei, empresa, eu falei Konami, caralho. Pô, meu. Ai, não, do Cat vai ter o personagem que vocês botariam no Bomberman. Ah, tá, não, o da Konami. Bota o Alejo, meu. Bota o Alejo. Aê, porra, aí sim, bom personagem, chutaria as bombas todas. Porra, eu colocaria o Fatman do Metal Gear Solid 2, cara. Ninguém quem? Conhece. O Fatman. Pois é. Ah, sei quem é, mano. Lembra do cara, do gordão de skate, cara. O gordão de skate coloca a turma, cara. Porra. Mas acabou depois dessa. Cara, agora que eu lembrei dele. Cara, já tem, esse podcast já tem, tipo, a finalização certa, cara. Nossa. Abraço, tchau. Beijo.